leve bem cuidado. Vamos unidos orar. Jesus virá de surpresa. Vem sua igreja buscar. Alerta, Jesus, breve vem. Vamos, irmã, vigiar. Quem não vigia em oração neste mundo em oração neste mundo vai ficar nas nuvens. Jesus virá, vem sua igreja buscar. Os fiéis ficarão contentes, os ímpios terão que chorar. Jesus, breve vem. Vamos, irmãos, vigiar. Quem não vigia em oração neste mundo vai ficar. Quem neste mundo